Bom dia, galera. Essa é o programa de rádio que a gente fez na oficina de software livre web rádio do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, que faz parte da cultura livre, divulgação da cultura livre. E a gente, nessa parte prática, a gente escolheu uma playlist de músicas que vai ao ar agora para vocês. Então, vou mandar duas músicas aqui já na linha, que a gente achou num site livre, onde você pode baixar suas músicas para ouvir à vontade. Aproveite, porque é livre, né? Então tá. A primeira chama Depress, de uma banda de rock francesa. Não, engano, minto. A música se chama Interlude. Depress é o nome da banda, que é francesa. E a segunda se chama Carnage, de uma banda peruana que chama Grangrel. Aproveitem, que o som é bom. É isso aí, pessoal. Estamos aqui direto de Mariana, então, direto do Encontro de Cultura Livre. Isso que vocês estão acompanhando é o resultado da oficina de Web Rádio Áudio com Software Livre. Esse foi o bloco. Agora a gente vai passar para o André. Vai lá, André. Bom, gente, bom dia. Meu nome é André. Também estou fazendo aqui a oficina, né, de software livre, áudio e web rádio, dentro da programação do primeiro encontro de cultura livre, né, que está acontecendo aqui em Mariana. Dentro dessa filosofia, né, da cultura livre, ontem eu fiquei pensando um pouquinho e lembrei de um autor chamado Hacking Bay. Lembrei de um livro dele chamado Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. Tem um chamado que ele faz, né, nesse livro, uma espécie de uma prática revolucionária cotidiana, que é de dançar de forma bizarra em caixas eletrônicos. E eu selecionei duas músicas que serviriam, pelo menos para mim, de trilha sonora para esse tipo de dança. A primeira delas é uma música do Astronauta Pinguim. A música se chama Ana Paula Padrão e é do disco Super Sexy Sounds, gravado em 2008. E a segunda música que vai tocar é do Júpiter Maçã, Pictures and Paintings, né, do disco A Sétima Efervescência, de 1997. Né? Eu gosto bastante dessas músicas e espero que vocês gostem também. quero toda a sua chinelagem. Quero a metade do seu microponto. Pictures and paintings. Quero todo o seu ponto de vista. Quero ser você surrealista. Yeah, eu também estou participando da oficina de software livre e web rádio, aprendendo um pouco mais sobre essa cultura e que nos estimula realmente a esse movimento pela liberdade. Eu gosto muito de música, apesar de não ter ouvido musical, e gosto de me dar a oportunidade de ouvir coisas diferentes daquelas que acontecem no eixo comercial. E com certeza eu me surpreendo bastante. Dou preferência às músicas que consigo perceber os instrumentos e as letras num estilo mais clean. Bom, sabendo dessas minhas preferências, fui presenteado pela minha filha com dois CDs em momentos diferentes e que me proporcionaram bons momentos. Um deles é o álbum Tudo Se Torna, da banda Meia Dúzia de Três ou Quatro, e desse CD selecionei a música 1, Introdução, que faz uma brincadeira com jogos de palavras, recriando um clássico da MPB. O outro é o álbum Carnaval no Inferno, da banda pernambucana, quarto álbum da banda pernambucana, Ed. Desse CD eu selecionei a música O Baile da Betinha, uma música com letra simples, mas com um ritmo que me agrada muito. Mm-hmm. música brasileira está morrendo de cansaço. A música brasileira está morrendo de preguiça. Temos sido bons meninos e lavamos nossas mãos. Nossos plágios são sadios, nos comemos direitinho. Olha o avião. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa, ela mendiga que vem e que basta. Puxa do filme queimado ao sol de Iracema, o seu balançado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa, ela mendiga que vem e que basta. Baile, eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, ia. Vem agarradinho, com o rostinho coladinho. O samba de ar vai encontrar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, ia. Dança o foxtrot, também dança um bolero. Eu canto chorinho pra começar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, ia. Se você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bambas, convidei pra dançar. Dança foxtrot, também dança um bolero. Rock and roll, quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, ia. Pá, pá, pá, pá. Continuando aqui, né, da nossa oficina de áudio, web e rádio com software livre do Festival de Inverno, né, do Encontro de Cultura Livre aqui em Mariana, em Ouro Preto. Meu nome é Janete Flor de Maio e vou também apresentar umas duas músicas. Né? Na verdade, eu não fiz como os meus colegas que pesquisou. Eu hoje acordei com preguiça, meu primeiro dia de férias. Então eu resolvi tocar duas músicas que falam um pouco de mim, eu acho. Assim. A primeira música é uma música do Jorge Benjó, cantada pela Jussara Silveira, que quem não conhece é uma cantora mineira criada na Bahia, mas com uma voz, uma elegância para cantar, que eu gosto muito. E é uma música que eu acho que é ideal para colocar assim, bem alto e sair na estrada, pegar a estrada, assim, pensando na vida. É uma música que eu gosto muito, que é Porque é Proibido Pisar na Grama. Né? E a segunda música que nós vamos ouvir, que eu selecionei aqui, é uma música do compositor pernambucano, Hortinho, que é um compositor bacana da geração do Mangue Beat. É autor, inclusive, daquela música Sangue de Bairro, que o Chico Science gravou e que é um clássico, né, do Mangue Beat. Então, é uma música que ele faz em parceria com Antônio Rizzeri e o Arnaldo Antunes, que é um poeta que eu adoro, um letrista que eu acho fantástico, um cara muito bacana. E a música se chama O Engano do Engano. Então, acho que eu começo com uma música mais, assim, para pensar na vida e outra para meio de férias, assim, para alegrar o ambiente, né? Assim, eu acho que é bem bacana. Só para terminar, queria falar como é bacana estar fazendo essa oficina de software livre, né? É um mundo novo que está aí colocado. E eu, como historiadora, acho muito bacana a história poder olhar para o futuro também. Né? Acho bacana demais, estou aprendendo muito. Um beijão para todo mundo que está ouvindo. Pedrão, meu sobrinho, que eu amo. E vamos lá, vamos ouvir as duas músicas. Thank you. humano que engana o outro humano. O humano é o engano do engano. Do tanto no osso, miolo no crânio, perro no bolso, fala no cano, carro no aço, sangue no pano, planta o caroço, humano no humano, planta o caroço, humano no humano, planta o caroço, humano no humano. Humano é humano que engana o outro humano. O humano é o engano do engano. O humano é o engano do humano. É humano que engana o outro humano. O humano é o engano do engano. Nada no osso, miolo no crânio. Nada no aço, sangue no pano. Nada no bolso, bala no cano. Planta o caroço, humano no mano. Planta o caroço, humano no mano. Planta o caroço, humano no mano. O humano é o engano do humano. É o humano que engana o outro humano. O humano é o engano do engano. Osso, pano, bolso, cano, carne, aço, sangue, cano, bala, ferro, ferro, mano, mano, mano, humano, mano, osso, pano, bolso, cano, carne, aço, sangue, cano, bala, ferro, ferro, cano, cano, mano, mano, mano, bolso, bala no cano, carne no aço, sangue no pano, planta caroço, mano, mano, planta caroço, mano. Pano, bolso, cano, carne, aço, sangue, crânio, bala, ferro, mano, mano, osso, mano, pano, cano, ferro, bolso, cano, sangue, crânio, ferro, bala, cano, bolso, carne, aço, sangue, pano, pano, caroço, humano, no mano, pano, caroço. Osso, aço, carne, sangue, crânio, ferro, pano, bala, pano, pano, osso, pano, pano, bala no cano, carne no aço, sangue no pano, carne no aço, sangue no caroço. Bom dia, meu nome é Uchi, estou aqui no último dia de oficina de web rádio do encontro de software livre e cultura livre na UFOP. Eu sou de Guarapari, né, mas nascido em Minas, portanto me considero praticamente capixaba porque fui criado lá. O meu nome, Uchi, é muito diferente, né, então as pessoas estranham no início quando eu falo, né. Ele vem do norte do país, é um nome indígena. Eu estudo aqui na UFOP, faço curso de Ciências Econômicas. Atualmente, eu participo do PET de Economia Solidária, né? Coisas relacionadas à cultura, principalmente que estou conhecendo muito nesse encontro. Software livre também, gosto bastante de software livre, sou usuário, né? E vejo bastante ligação entre a economia solidária, né, que eu estudo bastante no PET de economia solidária aqui da UFOP, do ICSA, e com o software livre e com a cultura livre. Esses três estão bem interligados um com o outro e são coisas para se pensar e coisas para se discutir bastante. Isso está acontecendo aqui no encontro de cultura livre na UFOP. dentro dentro do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana. Isso pode ser observado nos debates que estão acontecendo aqui no fórum, né, no Encontro de Cultura Livre, que o Fórum do Eixo, né, trouxe para a gente esse debate, essa experiência, né. O coletivo Ajunta-E também trouxe, e o Fidel, né, que está dando a oficina de web rádio aqui para a gente, ele nos passou um pouco da sua experiência de vida, de vivência, como coletivo, como Fora do Eixo. Isso é bem bacana, né, para todos nós que estamos participando. Eu sou o último participante, vamos dizer assim, para poder falar um pouco na web rádio que está sendo transmitida agora, para todos aí que estão ouvindo. E agradeço a audiência, né, bacana, né, muito bacana, a web rádio é bacana, principalmente usando o software livre, igual a gente está usando. E hoje eu trouxe aqui duas músicas, né, para poder passar e para vocês ouvirem. Uma delas é o Cidadão do Mundo, que fala sobre a resistência do ser humano na sociedade, pelo menos eu vejo assim, do Chico Sainz, Nação Zumbi. E a outra música é a música Classe Operária, de Tom Zé, onde ele faz uma sátira das relações de classe, e que é bastante legal para poder pensar essas relações, tanto a questão da economia solidária, tanto a questão da cultura livre e do software livre e de tudo mais. É isso aí. Valeu pela audiência. sobe no palco o cantor engajado Tom Zé, que vai defender a classe operária, salvar a classe operária e cantar o que é bom para a classe operária. Turu tu tu ti, turu tu tu ti. Nenhum operário foi consultado, não há nenhum operário no palco, talvez nem mesmo na plateia, mas Tom Zé sabe o que é bom para os operários. Tchuturu tchuti, tchuturu tchuti. Os operários que se calem, que procurem seu lugar com sua ignorância, porque Tom Zé e os seus amigos estão falando no dia que virá e na felicidade dos operários. Tchuturu tchuti, tchuturu tchuti. Continuarem assim, todos os operários vão ser demitidos, talvez até presos, porque ficam atrapalhando Tom Zé e o seu público, que estão tratando do paraíso da classe operária. Tchuturu tchuti, tchuturu tchuti. Distante e bondoso, Deus cuida de suas ovelhas, mesmo que elas não entendam seus desígnios. E assim, depois de determinar qual é a política conveniente para a classe operária, Tom Zé e o seu público se sentem reconfortados e felizes com o sentimento de culpa aliviado. Tchuturu tchuti, tchuturu tchuti, tchuturu tchuti, tchuturu tchuti, tchuturu tchuti, tchuturu tchuti. Voltando a casa, pego todo o jardim. Esta tua democracia relativa, pego todo o jardim.